3153, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 09. Apsa 6570, está livre decolagem da 10, o vento é de 1 no 10 graus com uma dúzia de nós. Ok, livre decolagem, Apsa Cargo 6570. Salve Salvador, 1965, para o Brasil. 9645 no Padre 3, confirma? Afirma. 9645, com a equipe de som, reporte para o táxi. Apsa 6570, decolou 08, controle em 1, 20.8, bom voo, bom dia. 20.8, grato, tenha um bom dia. Salvador, bom dia, Apsa Cargo 6570, precisão 2000. Apsa Cargo 6570, contato radar, Subal 390, saída Puca. Puca 390, Apsa Cargo 6570. Vitor Radar para evitar restrição de sua subida, curva agora à esquerda, proa 50050. Ok, curvando à esquerda, proa 050, Apsa Cargo 6570. Estimativa, informa o tráfego, sua posição agora de 11 horas, 10 milhas, mesmo rumo, cruzando 070 até o 150, um ATR-72. Ciente, Apsa Cargo 6570. Sideral 9970, chame agora o centro Recife em 12545, alterno 2685, bom fim de semana. 12545, alterno 2685, Sideral 9970, obrigado, vamos lá. Bom dia, total 9911, gente da Mike 310 para Fortaleza, pronto para Copa. Então, 9911, autorizado Fortaleza via Ampezulu 19. Nível 310, saída Momo, transição Froti. Pistão 10 com primeira curva à esquerda. Acione 5143, frequência do controle 120.8. Autorizado 310, Ampezulu 19, Momo Froti 120.8. Controle decola com curva à esquerda, 5143, transponder. Total 9911. Total 9911, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento, remota 02 do PAD 3. Reportamos para o puxa acionamento, total 9911. Rodou o Golfent Lima, informa a de reboque para o 21, muito obrigado, senhor, bom dia. Alfim aqui Lima, bom dia. Papa 6570 cruzando a centena, livre do tráfego. Voe Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, grato, Lapsa Cargo 6570. Rio 9645, faça o check rádio, intensidade 2, clareza 1. O Rio 9645, com 4 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Salvador, pronto. 4 a bordo, alternando Salvador, confirme autonomia? 03 e 50. Rio 9645, autorizando táxi até o ponto de espera via Pátio 1, Índia. No ponto de espera, chame a torre na frequência 118, decimal 95, quem negar 1018. No 018, Pátio 1, Índia. Ponto de espera 1895, com a torre Rio 9645. Torre Salvador, Rio 964, pulsando a 1-0 por aqui. Com a Mike. Passaria do 9809, informação Mike, confere, pronto, cópia. Cópia. Passaria do 9809, autorizado Sierra Bravo, Quebec Vito, nível 180. Saída Arbor, transição Elefa, após direto conquista. Pista 1-0, com primeira curva à direita. Acione 5-1-5-2, frequência do controle 1-2-0, decimal 8. Ativo, passarei 9-8-9, atualizado conforme vitória da conquista. Serra Bravo, Quebec, Vitor, nível 180-180, decola a árvore elétrica, depois direto com a primeira curva à direita, decolando a 10. Nosso transponder 5-1-5-2 e o controle Salvador 1-2-0-8. Passaredo 9809, cotejamento correto, suporte pronto para posicionamento, remota 14, Pátio 1. Rio 9645 decolou os dois, perdão, os 16, o controle em 1-20-8, bom voo e bom dia. 208, bom dia. Então, 9911 está pronto para o push e acionamento. Total 9911, coordenando com a equipe de solo, reporte para táxi. Reportando para táxi, total 9911. É 310, saída PUCA. 310 com PUCA, 9645, na presente, voe Romeu Fox 018. Eu diria para Romeu Fox 018, 9645. Táxi total 9910, aliás, indicando 9911, está com 3 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, está alternando Natal. Total 9911, Autorizado táxi até o ponto de espera, via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 118, decimal 95, QNH 1098. Pátio Índia, com o ponto 118.95, total 991. Bom dia, total 9911, próximo ponto de espera está pronto. Bom dia, total 9911, está autorizado a alinhar e decolada 10, o vento é de 10 graus com uma dúzia de nós. Autorizado a alinhar e decolar, total 991. Então, 3153, coordenando com a equipe de solo, reporte para táxi. Chame o centro Recife, 12545, alterno 2685. 9809, remoto 04, puxa a chave. O total 9911 decolou os 25, controle em 120.8, bom dia. 208, bom dia. Bom dia, total 9911 decolado na sua escuta. Total 9911, contato radar, suba para o nível 310, sai da mão. Ascensão 310, saída Momo, total 9911. Controle total 9911. Investiga. Autorizaria direto surtida pra gente? Então 3153, confirma estimado para push. Sim, então 3153, aporte táxi. 9-1-1, frota, está presente. Direto, frota, presente, total 9-9-9. Passageiro 98808-09 está aguardando o Airbus da TAM, que está no portão 09. Ok. Vestíbulo Quebec, bom dia, senhora identificação. Autorizado chegar da Mari, desça para o nível 050, que é NH1 na 08. Táxi da 3153-180 a bordo, 3 horas e 40, alterna capítulo. 3153, autoriza ataques até o ponto de espera, via Fax 1, Índia no ponto de espera, chama a torre na frequência 118, decimal 95, QNH 1018. Via Fax 1, Índia na torre, chama, no ponto de espera, chama a torre 295, 3123. Passaria do 9809, após a passagem do Airbus da Sama, a sua cauda, acordando com a equipe de solo, reporte para táxi. Submantenho o nível 310, chame Centro Recife no 26, correção no 2545 no 2685, é secundário. 2545, 2685, secundário, total 9911. Salvador, bom dia, tá 3153, ponto espera, tá 10, pronto. Desça para 2000 pés, QNH no 098, reporta estabilizado no LS, rei da pista no 0. Faz etapa 2000 pés, no 098, repartirá estabilizado no LS, então, no 0. Do 9809 para o táxi com 45 a bordo, 6 de autonomia, alterna Salvador. De autonomia, confirma? Relativo, 6,62 de autonomia e alterna Salvador. Passaria do 9809, autorizar táxi até o ponto de espera via parte principal Índia. No ponto de espera, chame a torre na frequência 118, decimal 95, QNH 1018. Parte principal, indo no ponto de espera 118, 95, 618. Obrigado, bom dia.